Pois longe muitas levo uma triste solidão. Espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, eu cortarei teu coração. Eu te asseguro, não chore não, eu cortarei teu coração. Quando verde